Hoje é dia 3 de outubro de 2023 e este é o episódio 267 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho o Sr. Carrancudo. Olá, boa noite. E o Tiago Carrondo. Ah, não, pera. Não, afinal, não. O Tiago Carrondo não está, mas foi substituído por um especialista. Um especialista que tem um patrocínio da Mauser, que só os patronos é que podem ver na câmara, mas desta vez temos montada uma câmara com um gato. Portanto, quem nos acompanha ao vivo pode ver o que faz o gato dentro da caixa, que neste momento é dormir. Pronto, é o que ele gosta de fazer. Ele estremeceu agora? É um daqueles millennials que não estuda nem trabalha. Pronto. Muito bem, e pronto, adiante. Senhor Carrancudo, eu já não o via pela internet há muito tempo. O que é feito? Pois, ainda estou no rescaldo da festa do software livre. Tive de passar ainda bastante tempo em terapia, não é? Fisioterapia e psicoterapia, portanto as duas. Foi uma festa de romba no Café Amizade. Foi duro, foi duríssimo. E aqui estou recuperado e pronto para outra. Não, não estou nada pronto para outra. Isto tem sido horrível. Esta semana tem sido horrorosa. Tudo o que podia acontecer, aconteceu. Lei de Murphy. Como é que era a Lei de Murphy? Lembras-te? Tudo o que pode acontecer, vai acontecer e no pior possível momento. Assim, era uma coisa do género. Se alguma coisa pode correr mal, vai correr mal na pior altura possível. Sim. E de modo a causar os maiores estragos. Portanto, é uma máxima que toda a gente que trabalha com computadores conhece intimamente. É engenharia em geral. É engenharia em geral, é para o nosso cada dia. Então, o que é que aconteceu esta semana? Eu faço manutenção de um site de internet, um sítio web, ok? Ah, estava a ver que... Um sítio que não... Quer dizer, um site em estrangeiro. Não, estrangeiro não, que horror. Estrangeiros era todos para a terra deles, que é o Algarve. E esta semana, eu e outra pessoa, cujo nome não vou dizer, que me ajuda a manter o sítio web e que basicamente aluga o servidor e essas coisas todas, nós descobrimos que um sitezinho até relativamente modesto, que gastava para aí, nem chegava a 1 giga de dados por mês de tráfego, andava nos 900 megas no máximo, às vezes menos do que isso. De repente, nos últimos meses, começou a subir para 20 gigas, 30 gigas e 50 gigas, que era o limite de tráfego desse alojamento. Isso é sinal que ele está com uma enorme popularidade, não? É, não é? Também pensei nisso. Uau, isto está mesmo bom. Está a explodir. Está mesmo, o pessoal está, uau, pá, temos que visitar aquele site. Mas estamos virais. É um site, um sítio web estático, portanto não tem atualizações há anos, ok? É um site que serve de documentação de uma instituição que está lá para as pessoas irem lá consultar e ver o que é que fazem, o que é, mas não tem atualizações. E como é que tu passas de, percebes, pá, 900 megas de tráfego para 50 gigas assim num mês, é suspeito. E então nós andamos a ver se serão bots, se será aquilo que se chama, eu não sei como é que é traduzir isto, mas é o que anda a fazer a malta que trabalha com inteligência artificial, que é o scraping. Scraping, é. Atenção, senhores e senhores ouvintes, porque eu vejo muita gente a escrever scraping com dois P's, que não é a mesma coisa de scraping. Scraping é raspar e scrapping é deitar fora. Portanto, há muitos jornalistas a fazer isso. E eu mordo o chapéu. Sim, sim, sim. Mas raspagem, vá. Basicamente é chupar o conteúdo dos sites para alimentar as máquinas de inteligência artificial. É para as audiências, Diogo. Relaxa, é para as audiências. E é muito estranho. Então, pá... Andei aflito a semana toda a tentar perceber o que é que se passava, fervi em pouca água, entrei em pânico, chateei a pessoa que me ajuda a manter aquilo. A pessoa que me ajuda a manter aquilo estava com vontade de me mandar à outra parte. Entretanto, andei a mexer no ficheiro robots.txt para vedar o acesso a não sei quantos bots. Sim. E deixar só aqueles que me interessam. Pá, uma grande confusão. E o problema... Sim, mas é preciso que eles respeitem, né? Porque é uma coisa que tem de ter a... Não é, não é uma proteção dura, é uma proteção suave. Sim, é uma proteção mole. Mas pronto, é melhor que nada. E depois, acho que o site está atrás de Cloudflare e então teve que ser ativado o modo de segurança daquilo, ou seja, que vais lá visitar e tens que clicar numa caixinha. És um bot? Clica aqui e vê se és um bot ou não és. Mas eu ainda não sei o que é que se passou, mas de qualquer maneira deixou-me com uma carga de stress medonha. Ai, e pronto. E, mas tem alguma forma de análise de tráfego para saberem, por exemplo, quais são os endereços IPs que estão a fazer esses pedidos? Não tenho nada disso. A única coisa que eu tinha instalada naquela plataforma era o Webalizer, que me dá dados gerais, números gerais, mas não tem granularidade suficiente, não consegues ver os IPs individuais, nem os países consegues ver. De modo que eu tive de instalar um scriptzinho, um texto, um código nas páginas para instalar uma plataforma que me fizesse rastreio do tráfego que entra e que sai, e quanto tempo é que as pessoas ficam nas páginas, países, IPs, né? IPs individuais não tenho. Portanto, agora és um extrativista de dados. Sou um extrativista de dados por causa desta pegada, contra a minha vontade, porque quando o problema passar, a minha vontade é deitar abaixo o sistema de rastreio que eu lá pus. E tens de notificar as pessoas que estás a fazer essa extratividade. Pois é, não tinha lembrado disso, de facto. Grande treta. Pronto, é assim, é isto. Eu tenho de arranjar uma plataforma de rastreio do sítio que funcione com base num modelo software livre, open source, e que seja respeitador dessas coisas, mas me dê algum controlo para eu perceber o que é que está a acontecer. Ou seja, quando tens uma série de sessões em catadupa com números anormais, eu tenho de saber, tenho de ter dados para perceber o que é que vou fazer a seguir como contramedidas. Portanto, se souberes recomendar algum, eu agradeço. Há várias plataformas que permitem isso. Uma é o Matomo. O Matomo, no entanto, por omissão, não é, na minha opinião, genial. E depois há o... como é que se chama? Mas é uma plataforma que é software livre, e tu podes instalar no teu próprio servidor ou podes usar como serviço deles. Ok? E é o Plausible. Ele dá-te alguma análise da utilização do site, respeitando o RGPD. Portanto, os dados são mantidos anónimos, apenas de forma estatística, portanto não são individualizados, não dá alguma informação sobre a audiência, mas é muito generalizada. E além de ser uma empresa europeia, é uma empresa que respeita o RGPD. Acho que vale muito a pena. Eis um excelente conselho que eu vou indagar sobre essa possibilidade. Portanto, se quiserem saber, é o plausible.io. Plausible.io. Ok, vou espreitar isso. E ainda a propósito de RGPD, também esta semana envolvi-me em pancadaria com mais uma empresa por causa do RGPD. De meia-noite? Pancadaria, mas de meia-noite? De meia-noite e de criar bicho. Porrada de criar bicho. Então eu deixo isto à consideração senhores ouvintes mais uma vez. Eu tenho um telefone que pertence ao operador da rede móvel Mel. Tenho um serviço. O telefone pertence? Um telefone. O telefone em chip, si? O cartão SIM pertence ao rede Mel. O telefone é aquilo que eu quiser. E não gosto muito do serviço da Mel, porque os pacotes que eles têm são caros, têm poucos dados. Ainda quando fui à festa do software livre, tinha poucos dados móveis e estava ali um bocado entalado. Só um comentário, o gato manifestou-se a este propósito. Se querem saber como, têm que ser patronos. O gato acabou de se espreguiçar no caixote porque está-se marimbando para esta conversa. É basicamente não podes dizer o que é que é. Não podes dizer o que é para as pessoas terem que ir ver. Ficam curiosas e têm que ir ver. Se quiserem ver, tornam-se patronos e vêm aqui ver. Exatamente, mas pronto. Se tu contas, não se vão tornar patronos. A gente só diz que aconteceu. Pessoal da Mauser, eu não sei se vocês têm noção, se virem a câmara do gato, está ali publicidade à vossa loja. Isto eu são, continuo à espera que eles venham ter connosco. Isto vale pelo menos 20 mil euros por episódio. 20 mil euros por episódio, sem dúvida. Sem aparecer dúvida. Com um gatinho. Não vale mais. Ainda por cima com um gatinho, que é aquilo que a internet adora. Mas... pois... dizia eu, tenho um telefone com a rede móvel da Mel, não gosto dos tarifários deles, tem poucos dados, são caros, estou a gastar dinheiro para nada e penso assim, pá, não, eu tenho de poupar-me uns tostões agora por mês. Estive à procura de alternativas, encontrei uma rede, é uma subsidiária do operador nós, que é a WOO, que tem uns pacotes assim interessantes e tal, com um preço abaixo daquilo que a Mel propõe, com uma quantidade que não é enorme, uma quantidade de dados enorme, mas é uma quantidade que, comparado com os concorrentes, tem mais dados móveis e que estão preparados para 5G. 5G está incluído, tem a vantagem de ter tráfego mais ou menos ilimitado, porque quando chegas ao fim do teu pacote de dados para o mês, continuas a ter acesso à rede, mas a velocidade reduzida. Portanto, dá para te ligares se precisares mandar uma mensagem, coisa assim. Não é propriamente um pacote super uau, porque há países europeus em que tu tens pacotes de internet verdadeiramente ilimitada em 4G e 5G. Em Portugal somos uns atrasados nesse aspecto, mas entre todos os pacotes que eu vi na concorrência, foi aquele que é o que melhor se adapta às minhas necessidades. E atenção, gente, eu fui ao site da Anacom pesquisar e fazer comparação de tarifários. Não me dei ao trabalho sequer de ir ver os sítios web de cada empresa para comparar porcarias à mão. Não, não. Fui ao site da Anacom, que é o que toda a gente deve fazer. Assim tens logo um comparativo e tudo. Siga. Foi o melhorzinho que me apareceu. Recebi um cartão SIM em casa, gratuito, que eles me mandaram para testar a rede. Testei a rede. Aqui onde eu vivo, infelizmente, não tenho muita sorte. A minha rede da Mel chega aos 20 megabit por segundo e a da nós fica mais ou menos por aí também. Portanto, ela por ela, em termos de velocidade da rede. Mas, de facto, com eles, com a U, eu pago menos e tenho mais dados. E também tenho mais minutos e SMS. Portanto, no-brainer. Pronto, adiante. Mas, só há um pequeninininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininininin subscrever o serviço, eles têm uma aplicação para o telefone onde sugerem às pessoas fazer a ativação e mandar os dados pessoais. E, em alternativa, pedem para mandar alguns documentos para um endereço de e-mail. Uma das coisas que eles pedem para fazer a portabilidade do número... Calma, esse e-mail vai encriptado ou não? Comigo vai, mas eu não sei se do lado deles depois é encriptado, mas não interessa. O que é que eles pedem? Pedem uma cópia do BI, do cartão cidadão. Mandar uma cópia do cartão cidadão por e-mail para o endereço de e-mails deles ou tirar uma foto do cartão cidadão e mandar para a aplicação. Se o e-mail não estiver encriptado, isso não respeita o RGPD, portanto... Pronto. E não é só isso, eu estive a ler a regulamentação acerca dessas coisas e, de facto, eu tenho o direito de perguntar qual é a parte, a razão legal, a legislação invocada para eles me pedirem essa documentação. Correto e afirmativo. Pronto, já eles, para todos os efeitos, eu acho que eles precisam é do número de contribuinte e de provar que eu sou, de alguma maneira, cidadão da República Portuguesa, mas não precisam da minha fotografia, não precisam do meu número de utente. Não precisas ser cidadão da República Portuguesa para ter serviço de telecomunicações. Não tenho a certeza. Pois, és capaz de ter razão, sim. Não precisam da minha fotografia, que eu saiba, não precisam do meu número de utente de saúde, não precisam do nome dos meus pais. Pá, há ali uma série de dados que estão no CC, no BI, como se chamava antigamente, que eu não me sinto à vontade para partilhar e, sobretudo, não me sinto à vontade dar-lhes uma cópia do meu bilhete de identidade para ficar guardado numa base de dados de algures, percebes? Eles só precisam do meu número de contribuinte, na prática. Yeah. E, portanto, eu mandei-lhes essa pergunta, enviei-lhes um e-mail a perguntar: olhem, vocês têm a certeza que estão a cumprir a legislação? E eles responderam: ah, este e-mail é só para a portabilidade. Pronto. Depois fui... fui aos contactos deles e arranjei o contacto do oficial de gestão da proteção de dados, que é uma coisa que agora todas as empresas, sim, aparentemente devem ter, e enviei também um e-mail para essa pessoa. Idealmente, até sim, agora, mas não precisam não todas, recebi. Só empresas de certa dimensão é que têm que ter mesmo. A outras é melhor ter do que não ter. Pronto. A não ser que sejam mesmo pequenas. Mas enviei um e-mail para essa pessoa, não recebi resposta, e entretanto abri uma consulta com a CNPD para lhes perguntar: isto bate certo, a que é que eu tenho direito, que dados é que eu devo de facto dar, eles têm o direito de me pedir uma cópia. O que diz o regulamento é que se a empresa, se eu, o utente, o utilizador, o cliente, não quiser dar esses dados ou não quiser fornecer uma cópia do meu BI, assim sem mais nem menos, eles têm que me dar um meio alternativo de comprovar a minha identidade. Okay? Isto é claro, isto é para toda a gente. O problema é que eles não têm lojas físicas, porque senão eu fazia isso, ia à loja, olha, sou eu, está aqui o meu bilhete de identidade, pode ver, aqui, pronto, vamos fazer a transação. Mas eles não têm lojas físicas e, portanto, eu estou impossibilitado de fazer isto. O oficial da proteção de dados da empresa deles ainda não me disse nada, nem se é legal, se não é, qual é a legislação, se tem um meio alternativo de o fazer. E a CNPD também ainda não me respondeu. Agora, uma coisa te digo, se eu não receber uma resposta da CNPD, eu vou ter com os representantes da UU e os representantes da UU vão precisar de ligar para a APAV. É só isso que eu tenho a dizer. Para a APAV? Associação de Proteção e Apoio à Vítima. Porque são vítimas da minha ira. Bom, mas isto são outras atenção, questões. Atenção que a UU tem que dar resposta em menos de um mês do primeiro contacto. Bem, ainda não passaram 15 dias, portanto vou esperar. Pronto, mais um bocado. Mas a partir daí podes fazer uma queixa na CNPD. Pronto. Eu não fiz queixa na CNPD, fiz uma consulta. Sim, para perguntar. Sim, estou só a dizer. Sim. O que é que eles acham? E noutras questões, e isto agora eu queria deixar uma pergunta para os ouvintes, que é, daqueles entre vós que têm rede móvel da NOS, qual é a vossa experiência? É bom? É mau? É fixe? Não é fixe? Digam coisas. Lembrando-se que eu estou no interior do país, desquecido e ostracizado. Portanto, atenção, que a densidade da rede onde, aqui não é a mesma onde nas grandes cidades. Onde sou um bom operador, na maior parte do país, que é aquele de qual quer sair. Mas pronto, adiante. Isso pôs-me a cabeça em água. Os bots no site puseram-me a cabeça em água. Ando com a cabeça em água também em relação a outra coisa, que é a extração de um ficheiro XML de formatos proprietários Adobe InDesign. Mas eu já falei disso em episódios anteriores, mas esta semana foi terrível, por isso é que eu estou carrancudo. Senhores ouvintes, o Miguel meteu a mão dentro da boca enquanto estava a fazer aquele som. Ah, sim, eu estava a morder a minha mão para exprimir a minha raiva e descontentamento. E entretanto, vi algures na internet um anúncio de um Pixel, de um Google Pixel 3A, o telefone, que é inteiramente compatível com o Ubuntu Touch e que é capaz de correr Android e a última versão do Ubuntu Touch por menos de 200 paus. E eu fiquei a olhar para aquilo. 200 biscas? É abaixo de 200. E eu pensei, será que vale a pena? Será que vale a pena? Será que vale a pena? Não sei, ainda estou indeciso. Estou indeciso. E entretanto, ainda em relação a hardware e telefones com Ubuntu Touch ou sem Ubuntu Touch, saiu agora, há pouco tempo, um telefone que tem uma coisa que eu gosto imenso e que eu até agora só tinha visto naquele telefone chinês, como é que se chama? Pinephone, exato, que são os botõezinhos físicos para desligar os circuitos. Só que este é o Morena 2. E este Morena 2, o Librem 5 também tem. Ah, pois é, o Librem 5 também tem. Mas o Morena 2 tem, saiu esta semana o anúncio de aquilo. Há uma campanha no, naquelas plataformas de angariação de fundos para financiar o lançamento. Uhum. E tem interruptores físicos para cortar a câmara, as câmaras, plural, e as redes, Wi-Fi, celular, etc., do telefone. Mas de uma maneira que é muito mais conveniente que o Pinephone. O Pinephone tem assim uns botões estranhos lá atrás que é preciso abrir a tampa e tudo. Aquele não, tem um interruptor de lado. É muito intuitivo, muito fácil. Também. Pronto, eu não conheço bem o Librem 5. Talvez porque devo ter visto o preço e assustei-me. E aquilo desliga-te os circuitos fisicamente e usa aquele sistema que é uma derivação do Android, que é o iOS. iOS, sim. Sim. É uma pena que não tenha Ubuntu Touch, porque senão eu até ficava seriamente convencido, até porque já é uma coisa mais recente do que o Pixel e tudo. Acho que valia a pena esse, porque tem de facto os interruptores físicos. Isso a mim é uma coisa que me interessa imenso. O problema é que nessa plataforma de angariação de fundos, as pessoas que fizerem esse investimento podem arranjá-lo com desconto que é quase de 50%, é 40 e tal por cento. Portanto, acho que o preço de venda daquilo vai ser 600 e tal paus e pode-se obter por 300 e qualquer coisa. Portanto, se alguém tiver dinheiro para gastar à bruta e seja suficientemente maluco para se meter nisso, tipo, sei lá, o Diogo, vejam lá, pronto, fica a dica. E lembrem-se que... O Diogo não se mete nisso. Já dizia o poeta, tudo vale a pena quando a carteira não é pequena. Pois, talvez. E pronto, foi a semana possível. Ok. E tu, pronto. O que é que andaste a fazer? Ah, eu não tenho nada assim interessante, nada assim muito interessante. A única coisa mais interessante que eu fiz foi experimentar a beta do Mantic Minotaur. Que está bastante razoável. Não tive tempo para experimentar muito, mas encontrei um bug, reportei o bug. O bug já tinha sido reportado até e penso que será corrigido antes da release, porque é uma coisa relativamente importante. É um bug na nova loja, na nova forma de instalar aplicações de forma gráfica, que impede que para pacotes Deb a interface mostre informação sobre os pacotes. Ah, mas olha, e tens a certeza que isso é bug? Ah, ou... Isto é em língua portuguesa, é um bug. Em inglês funciona, é isso? Em inglês funciona. Ok, é. Bom, pelo menos eu queria inventar aqui uma teoria da conspiração de que a Canonical está a boicotar os devs. Não é preciso, há vários sites de notícias, quando a Canonical disse inicialmente que o trabalho para os devs, de suporte para os Deb ia ser feito de forma posterior ao dos snaps, eles disseram logo que a loja não ia suportar Debs e não sei o quê, quando não foi nada disso que a Canonical disse. Mas, sim, mas repara, são jornalistas. Isso é para dizer que o gato, são bloggers, não têm cartão de jornalistas. Sim, Michel se manifestou-se, portanto, se quiserem saber o que é que ele quis dizer, tem que ver tem de se tornar patronos. Falaste na Canonical e o gato mexeu-se, torceu-se logo todo no caixote. Isso faz-me lembrar quando os cientistas publicam assim um documento, um artigo qualquer em que dizem uma coisa do género: detectámos compostos orgânicos à superfície da Lua, de Júpiter, a Europa, que potencialmente podem ser um indício de formas de vida microscópicas, mas ainda é muito cedo para dizer, porque se trata-se apenas de quantidades reduzidas de dióxido de carbono e metano que podem ter uma origem que não é orgânica. E os jornalistas escrevem o título: descoberta vida em Europa! Os cientistas dizem que há uma civilização extraterrestre na órbita de Júpiter. Uhum. E pronto, é assim. Atenção, o gato disse de forma clara ou uma coisa sobre o que tu estavas a dizer enquanto tu fechaste os olhos. Portanto, é verdade. Patronos, tornem-se patronos. Quem está a ouvir isto não está a perceber nada. Mas para contexto, nós hoje temos três câmaras. Uma delas é o gato dentro do caixote a dormir. Portanto, as pessoas podem acompanhar o gato ao vivo. E é assim. Ou não, como ele sentado a mexer tanto, eu não sei se ele está mesmo a dormir, se está só a fingir para não ter de interagir muito contigo. Não, agora está a lamber-se. Pronto. Não, ele parou assim que tu olhaste, que ele parou de lamber. Ataca. Agora está a fingir. E então? Ok, adiante. Senhor professor Miguel, deixe para aqui uma nota. Faça favor. Então, uma nota. Esta notícia já é antiguinha, porque eu trouxe isto há uns tempos antes ainda da festa do software livre. Depois meteu-se a festa do software livre, o fim de semana e tudo, e depois a ponte e os feriados, e pronto, acabei por não falar sobre isto. Mas no site Gizmodo saiu aqui um artigo muito engraçado, que eu vi alguns no Mastodon que alguém partilhou, e entretanto, depois deste artigo já saíram muitos outros com uma discussão muito ampla sobre o assunto. É um artigo do Gizmodo, nós depois deixamos o link nas notas, que fala sobre os riscos para a privacidade que estão a acumular-se com, pasmem-se, automóveis. Os automóveis mais recentes lançados por uma série de indústrias e uma série de marcas são automóveis que já têm chips eletrónicos integrados para navegação, têm câmaras para monitorização do tráfego, alguns deles até incluem sistemas de condução autónoma ou perto disso, não necessariamente condução autónoma, têm câmaras no interior da viatura para monitorizar... Autonomia. Sim, exato. Tem câmaras no interior para monitorizar os condutores, por exemplo, a ver se o condutor está com sono, se há um risco qualquer, seja lá qual for a situação. Enfim, estão armadilhados de câmaras por dentro e por fora, que estão continuamente a filmar aquilo e, na maior parte dos casos, para que os sistemas funcionem, porque são demasiado onerosos para tu processares toda a informação dentro do computador de bordo, estão a transmitir dados de forma quase contínua para as marcas-mãe. Portanto, para um servidor e plural. Nem é tanto por isso, é mesmo porque há vários objetivos desses dados. Há vários objetivos, não é uma questão de processamento. Não é só isso, sim, mas já lá ia. Portanto, há essa função e, entretanto, há também extrativismo de dados puro e duro, que é, tu tens de registar para comprares o carro, em alguns modelos, inclusivamente, nem sequer compras o carro, ou seja, pagas o carro, estás a comprar o carro, mas o carro não é teu, se é que isto faz sentido, é como se estivesse a alugar o carro. Porque há inclusivamente casos de carros que são desativados à distância se tu não pagares o dinheiro de uma atualização do software ou para ativar uma função qualquer. Já aqui falámos disso antes, tipo uma função de bancos aquecidos, tens de pagar um X. Portanto, há aqui um indício daquilo que se poderia chamar capitalismo extrativista de dados e, em alguns casos, assim um bocado mais escandalosos, já houve pessoas que foram gravadas a terem atividades lúdicas dentro do carro umas com as outras. E isso ficou gravado nas bases de dados das marcas e foi inclusivamente visto por alguns funcionários dessas marcas. Partilhado. Para dentro e para fora da empresa. Exato. As políticas de privacidade de algumas destas marcas, como a Nissan, a BMW, Mercedes-Benz, etc., pode-se dizer são todas. Muito nebulosas, são muito dúbias. Nós damos valor à sua privacidade. Eu sei que vocês dão valor à minha privacidade, mas o valor não é esse que nós estamos a falar do mesmo valor. Para vocês o valor é monetário, não é? Mas o mais preocupante desta coisa toda é que os carros funcionam como plataformas de espionagem autónoma, quase se forem pirateados ou se forem capturados por outras entidades com esse propósito. Tens um carro ou simplesmente utilizados pela marca. Sim, ou utilizados pela marca também. Mas tens um carro. Aliás, que tem, a Tesla, imagina, já ganhou um Big Brother Award. Sim. Exato, a Tesla também é uma das marcas que pratica esse tipo de coisas mais dúbias. Mas tens um carro que circula com pelo menos umas 4 câmaras viradas para o exterior para medir distâncias, analisar o tráfego, todo tipo de seja coisas. Lá o que for. Todo tipo de coisas. Até para fins de alarme serve. Sim, inclusivamente... eu creio que está em desenvolvimento também um carro que abre as portas por reconhecimento facial e coisas assim. Ou seja, isto é um bocadinho perigoso. Porque de repente tu tens na rua, daqui a uns anos, uma frota de aparelhos de espionagem com sistemas de reconhecimento facial, com monitorização contínua do seu ambiente. E depois quem é que toma conta disto? Quem é que monitoriza esses dados? Onde é que eles são armazenados? Isto é um pesadelo em termos de privacidade. Eu vou deixar o link nas notas para vocês ficarem assustados e eu garanto que depois deste há muitos mais a circular por aí na internet. Há imensos artigos a serem publicados sobre esta temática. Sim, e de facto, isto a indústria é baseado num relatório da Mozilla, não é? Exatamente. E sobre esta temática há muitos outros artigos, mas a indústria automóvel está a fazer este tipo de coisas de uma maneira muito discreta. E de uma maneira que é difícil ser acompanhada pela legislação dos Estados. Ou seja, mais uma aliás, vez... tudo o que tu disseste é completamente ilegal. Pronto. Não há aqui um problema de legislação estar a acompanhar. Não, é na Europa, tudo o que tu descreveste é ilegal. Pronto, mas também era ilegal a Volkswagen alterar os resultados das emissões de CO2 das suas viaturas, e foi o que eles fizeram. Portanto, e foi condenada. Não vale a pena confiar nestas empresas. É preciso estar sempre de olho aberto. Mas exatamente, isto tem imensos problemas éticos, porque pode ser abusado, pode ser claramente abusado de mil e uma maneiras, e se nós não nos pusermos a pau, quando chegarmos à situação e quisermos lidar com ela, já temos algo que está instaurado. Ou seja, disparar primeiro, fazer isso, perguntas depois. Isto vem em linha com aquilo que se anda a passar também com o chat de controlo, que é aquela coisa que nós falámos já nos sim, episódios passados, sim, que é mais ou menos a mesma ética de fazer as coisas primeiro e depois a opinião do público que se lixe, não é? Portanto, ponham-se a pau, amigos, ponham-se a pau. Carrinhos só, carochas, 4Ls e o M&M's. Ok, ok. Muito bem. Ou muito mal. Olha, para continuar numa saga de agora notícias, que é, vamos entrar nas notícias. Olha lá aí o efeito sonoro. Notícias com Diogo Constantino. E senhor Carrancudo. E senhor Carrancudo. E o gato está a olhar para nós com aquela cara. O que é isto? O porquê? E o gato agora vê qualquer coisa que. Pronto. Pronto, não vamos contar. Não. Tem de pagar. Olha, estava a dizer, continuando nas más notícias, aconteceu de novo algo que já aconteceu antes, que foi aplicações maliciosas serem carregadas na Snap Store. Tan, tan, tan! São aplicações para fazer gestão de criptomoedas. E o que é que elas faziam de mais malicioso? Elas pediam a chave das carteiras aos utilizadores e a seguir roubavam-lhes as moedas. Tadá! Eu não tenho nada contra as criptomoedas, mas está bem. As aplicações foram rapidamente removidas e os utilizadores que as têm instaladas podem ficar descansados, porque a Canonical substituiu esses pacotes por uma atualização que é basicamente um pacote vazio. Portanto, desde que tenham feito as atualizações e podem certificar isso usando o software da loja ou na linha de comandos com o comando sudo snap refresh, e esse software é imediatamente substituído por um pacote vazio que impede imediatamente qualquer ação adicional. E o que é que aconteceu? Para que isto, pelo menos do que se sabe até agora, que ainda não é muito, alguém fez uma versão maliciosa de aplicações que são reais. E a seguir carregou as aplicações fingindo ser o autor dessa aplicação. Portanto, eu sou o Joaquim. Não, Joaquim é o João Gás Perreiro, que até teve aqui neste podcast. Mas como é que isso é possível? Porque eu pensei que os snaps compilados pelas pessoas que desenvolvem as aplicações tinham alguma forma segura de serem carregados para a loja da Canonical. Ou pelo menos era esse o argumento, não é? Espera, uma verificação, se tu pedires uma verificação. Basicamente é isso. E essa verificação eu sei que não é feita para todos. É só para aplicações que são especialmente notórias. Porque são essas que são o risco maior de acontecer coisas deste tipo. Okay? Se tiveres, por exemplo, um Spotify, se fores um Spotify e pedires a verificação, eles fazem a verificação. Se fores um jornal, se fores uma coisa assim, pronto, uma coisa que seja conhecida. E aqui não houve verificação nenhuma, não houve seleção de verificação nenhuma. Também a Snap Store também não dizia que estava verificada, nem que este era o autor original da aplicação. As pessoas simplesmente acreditaram que eram e não fizeram nenhuma verificação. Isso também acontece quando tu vais a qualquer site de internet descarregar um deb. Isso é igual. É o mesmo género, uma segurança zero. Sim. Sim, a não ser que seja o site oficial da aplicação, acontece. Isto pode acontecer perfeitamente com os Flatpaks, onde aí até o programa de verificação, não sei se já está implementado. Estava planeado, isso eu sei, não sei se já está implementado. E aconteceu, por exemplo, agora com o Thunderbird também esta semana, em que apareceu na loja da Apple um pacote falso do Thunderbird com malware. Uau! O pessoal é muito inventivo. Isto é uma coisa que acontece regularmente em todas as lojas online de aplicações, ok? A Microsoft é notória por isto e a da Google também. Aconteceu e esta é a segunda vez que acontece na Snap Store. Além de saber que os utilizadores não fizeram nenhuma verificação, que se deve fazer sempre, basta ir ao site da aplicação e ver se lá se tem alguma indicação de que há algum pacote Snap. Ou ir ao GitHub da aplicação e ver se está lá alguma referência a isso. Ou então perguntem a um autor, também podem fazer isso, mandem-lhe um e-mail a perguntar. Ou vão a um chat e perguntem-lhe, uma coisa assim, qualquer desse tipo. Tipicamente os autores são perfeitamente acessíveis. Foste tu que fizeste? Alô? Sim, ah, está bem, pronto. Ou alguém em quem tu confies, claro. Está bem. Não é algo que escale muito, mas funciona, garanto-te. Olha, as aplicações estavam confinadas, ok? Portanto, elas não conseguiam interferir com o sistema mais do que as configurações por omissão de um snap normal conseguem, ou a não ser que o utilizador tenha ativado alguma coisa extra, ok? Mas houve casos em que as pessoas viram as suas criptomoedas serem roubadas, certo? Sim. E estavam armazenadas no mesmo espaço contentor desse snap, se bem entendi. Exatamente, exatamente. Okay. Além disso, alguns destes snaps, ao que parece, tinham o plug da Home Directory, ou seja, poderiam, em teoria, aceder à Home Directory. Ok, pois. Ok. Este plug tem, no entanto, algumas limitações, não permite acesso a simplesmente tudo que está na Home Directory. Por exemplo, tudo que é ficheiros e diretorias escondidas, ele não deixa aceder. Portanto, por exemplo, o ponto SSH, que é onde tipicamente estão as chaves de SSH. Ou o ponto GPG, estão as chaves GPG. Sim, ele não dá ponto. Acesso. O ponto o Firefox, o ponto Thunderbird, ou Mozilla, ou o que for, tudo isso está fora de limites para os snaps que têm Home Directory. Portanto, aqui, pelo menos o que, em teoria, tudo que é configurações e dados mais importantes, que tipicamente estão guardados dentro dessas diretorias, ou em ficheiros desse tipo, não puderam ser extraídos. Também não há qualquer indicação de que tenha havido uma falha na Snap Store, uma falha técnica no código da Snap Store. Isto terá sido mesmo uma operação de engenharia social. Okay. Pois, que é, diga-se, a maior falha a versão... que existe em termos de segurança. É a forma mais eficiente de piratear o que é que seja. É a engenharia social. Exatamente. Como, aliás, todos nós aprendemos naquela bonita série chamada Mr. Robot. Eu sou fã. Eu não sei se alguém aqui é fã. O gato também diz que não. O gato diz que não. O Diogo, eu não sei. Eu nem sei se ele conhece a série, mas pronto. Eu ouvi falar da série. Não vi a série. Tu ias gostar. Tem a sua graça. Há um episódio em que ele usa um Raspberry Pi para piratear a entrada dessas de segurança de um edifício. Eu sei dessas coisas, mas... Provavelmente sabes mais do que ele, mas pronto. Pois, não sei. Outra coisa é que também não há qualquer sinal de que o confinamento dos snaps tenha sido comprometido. E a Canonical está neste momento a rever todos os manualmente, porque todos os snaps que são carregados são analisados por malware automaticamente por software de análise de malware. Mas a Canonical está agora a fazer uma revisão manual de todos os snaps que foram. Que entraram na loja recentemente, e além disso, para entrarem novos snaps neste momento, é preciso pedir autorização. Portanto, antes conseguiam criar a conta e automaticamente podias fazer o upload de um novo snap. Neste momento é preciso uma revisão manual que dura cerca de um dia. E é isto, ainda não há mais detalhes, mas a Chronicle prometeu atualizar quando tiver mais detalhes. Já dizia a minha avó, store roubado, trancas à porta. Pronto. Mas, bem, isto, né? mas para lá das más notícias, tens boas notícias e algures no teu saquinho? Epá, temos. Olha, a respeito do Mantic Minotaur, que é a próxima versão do Ubuntu, que vai sair no próximo, espero eu, dia 12 de outubro, uma quinta-feira, como de costume, está confirmado que ele já tem o GNOME 45, que tem algumas melhorias de detalhe interessantes. Uma na consistência da aplicação dos temas, gostei muito. Há uma que eu só reparei ao fim de um bocado, que é o background, o wallpaper, muda conforme tu aplicas o tema. Tu aplicas um tema escuro e ele fica com a versão escura desse wallpaper, se houver, obviamente. Tem uns fundos de ecrã em PNG que são, viram automaticamente conforme a cor de fundo. Uhum. Eu só fui um bocado é que percebi o que é que estava aqui a acontecer e porque é que ele não tinha o wallpaper que eu tinha escolhido inicialmente. Sim, porque eles usam transparência parcial para simular essa vira. No fundo é o mesmo ficheiro de imagem, só que o que muda é a cor de fundo. Não é não, neste caso não é. São dois ficheiros diferentes. Na última versão do Ubuntu que eu tinha visto era um PNG que tinha transparência e por isso é que mudava aquilo de claro. Não é o caso. Não é o caso porque eu fui ver. Eu descarreguei o pacote dos wallpapers por outro motivo. E que eu já vou dizer mais adiante. E vi os fecheiros, várias versões dos fecheiros. Portanto, se calhar os que não têm mais do que uma versão. Pode ser essa a técnica usada, mas eu não experimentei, eu só experimentei um que tinha de facto as duas versões. Além disso, há suporte melhorado para definições de múltiplos ecrãs. Há também uma quebra de compatibilidade de extensões. Não. O GNOME abandonou um formato de módulos de JavaScript que foi criado pelo GNOME para o GNOME e adotou um que é uma norma, faz parte de uma norma e que assim torna compatível com módulos de JavaScript em geral. Bom, desde que não me estraguem a minha extensão. Já foi feito há algum tempo e desde que não me estraguem a minha extensão do Window Tiling, que é como se chama aquilo. Ou não, Tiling Assistant, que é o nome da extensão, tudo bem. Todas ficam quebradas. O que pode acontecer é o developer dessa extensão atualizar a extensão. O GNOME 45 já está há muito tempo e já se sabia que isso ia acontecer. Portanto, ele só não faz isso se não tiver tempo ou se não quiser. Pronto, a culpa é dos developers, está bem. Até o meu gato bufou. Não diria que seja culpa, mas quando alguém publica um software, acho que tem uma certa responsabilidade sobre ele. Tem que ter uma certa responsabilidade social, vá. Pronto. É claro que também não é só dele. Acho que não é só. Também não é só dele. Mas esta mudança tinha que acontecer. Porque criar. Não é uma boa ideia ter uma coisa exclusiva do GNOME para fazer uma coisa destas. Não é. Simplesmente. Além disso, o Mantic Minotaur vai ter, e já tem até, uma versão do kernel 6.5, que saiu no fim do mês de agosto. Há muito tempo que o Ubuntu não adotava tão depressa versões de kernel, e ele adotou assim que ele foi lançado, aliás, no próprio dia, creio eu. E porquê é que isto é bom? Porque há sempre segurança, nem todos os patches de segurança são portados para versões anteriores do kernel. Okay. Tipicamente, alguns são, em particular os críticos e os importantes, e às vezes outros, mas nem sempre são todos. Portanto, um kernel mais recente significa sempre mais segurança. Além disso, também significa que há mais drivers, e drivers com bugs corrigidos, e com bugs novos também. e há uma nova funcionalidade que liberta a memória que não está a ser usada de uma forma que ainda está reservada, mas não está a ser utilizada. E que a aplicação já não vai usar. Portanto, há aqui uma melhor gestão de memória do nosso sistema. Portanto, só coisas boas em termos desta versão. O meu portátil dava-lhe jeito a ter essa gestão de memória melhorada, porque ele tem tendência, quando eu uso certas coisas, para me papar ali setores inteiros. Dava-me jeito de libertar isso. Sim, mas ter a memória cheia não é necessariamente uma coisa má, porque tu enches a memória para tornar as aplicações mais rápidas. O problema é quando tu começas a fazer paging. Pois, a questão é que quando a memória está cheia e eu ainda preciso fazer mais uma coisa em cima disso, já não tenho muito espaço disponível e aí começa-se a engasgar. É só esse o meu problema. Mas, à parte disso tudo, Quando é que sai a próxima versão, que não é beta? É no dia 12 de outubro, numa quinta-feira. 12 de outubro, é já, é daqui por duas semanas mais ou menos, quando isto for para o ar, uma semana e pico. Fixe. É uma semana. Quando isto for para o ar, se sair na quinta-feira, como é suposto, é na quinta-feira seguinte. Portanto, e nesse dia estaremos, só um detalhe, nesse dia vamos estar a fazer um encontro da comunidade Ubuntu em Sintra, no Saloon, como de costume. Portanto, juntem-se a nós, vão ao site ver os detalhes. Sim, isso era importante. Mas nós não podemos ir embora sem falar de outra coisa. Sim. Vão haver dois eventos no Centro Linux este mês. Como não tivemos eventos em setembro, por questões da agenda minha e do próprio Makers in Little Lisbon e da comunidade também em geral, vamos fazer dois em outubro. O primeiro é no dia 7, já no próximo sábado, dia 7 de outubro, e vai ser dedicado ao Debian. Vai ser o dia do Debian. E vamos ter o Calharis, que é um Debian developer super experiente, administrador de sistemas, e sou excelente da comunidade Debian em Portugal, reconhecido mundialmente até. E ele vai introduzir-nos ao Debian, e eu acho que é uma oportunidade muito fixe para quem na comunidade nunca teve contacto com Debian, ou quem se quer introduzir até ao Linux também. E fico com esta oportunidade de vir experimentar e conhecer o Debian e também de saber como é que pode contribuir para o próprio Debian. É uma oportunidade muito fixe. E para além disso, no dia 28, exatamente, sim, vamos ter uma release party do Mantic, uma Mantic Party, como eu lhes chamei. A agenda não está muito bem definida para a Mantic Party, mas não deverá ser radicalmente diferente do que nós fizemos anteriormente, que passa por instalarmos o Mantic e os vários sabores do Mantic nos computadores de Centro Linux e explorar e conhecer o que lá acontece. Há também o plano de se fazer uma LAN party de Super Tuxcart. Portanto, isso não pode faltar. Para um amigo perguntou-me, e álcool? Há álcool? No Centro Linux não há álcool, mas há álcool perto do Centro Linux, portanto. Então, mas nem sequer há álcool. Como é que se chama aquele álcool para limpar circuitos eletrónicos? Pá? Ah, isso eu não faço ideia. Esse tem de haver, talvez. Esse tem de haver. Talvez haja. Eu tenho uma garrafa disso, não me lembro o nome. Álcool isopropílico, é isso. Álcool isopropílico tem de haver no Centro Linux, pá, isso não me diz. No Makers in Little Lisbon, com a certeza que há, não acredito que não haja. Isso, e resina e pastas e assim. Mas acredito que sim. E para além disso, o que é que temos aí proximamente? Assim de relevante? Acho que é só isso para já, não é? Na agenda, depois temos em novembro a Ubuntu Summit. Sim, em Riga. Cujas inscrições para participação online já estão abertas, portanto. E portanto, se quiserem participar. Ok, estou-me a rir do chat. E sim, é o Ubuntu Summit, que deixa confirmar, perdi a agenda. Onde é que está a nossa agenda, a nossa grande agenda? Que é de 3 a 5 de novembro, exatamente. Podem ir ao events.canonical.com e vão encontrar lá a plataforma Índico, onde vocês se podem inscrever para participar online. Pois, agenda cheia. E além disso, já agora, também a começar este sábado, e é sábado e domingo, portanto, dia 7 e dia 8 de outubro, que decorre em Sukarta, na Indonésia, o Bukon Ásia 2023. Pois é. Portanto, um abraço aos nossos irmãos da Ásia. Somos um. Tenho pena de não estar aí, mas os bilhetes de avião são muito caros. Mas desejo-vos as melhores felicidades. Para acabar em grande, temos aqui uma grande notícia que nos deixou todos muito sorridentes, certo? E que a mim me deixou muito sorridente, mas também preocupado. Eu acho que o Tiago também ficou muito sorridente porque ganhou mais um ponto da competição das previsões anuais. Vamos pagar um jantar que até nos lixamos. Mas e então, estamos ver, a falar de quê? O Pai Natal. Do Raspberry Pi 5. Raspberry Pi 5. que está finalmente disponível. Eu acho que ainda não está à venda, pelo menos não aqui está, em Portugal não vi. Não, vai ser no final do final do mês de outubro. Sim. Mas é assim uma grande notícia. Porque... aqui no chat estão a perguntar se o Tiago foi substituído por um gato e a resposta é que sim. Sim. E o gato é muito mais interessante, mais bonito também, não é? Mas sim, se bem as que intervenções não, foram geniais. Não menos peludo, diga-se. Sim, sim. E são, rivalizam em, iguais, sim. Em pilosidade, rivalizam. Rivalizam. Mas e então, falávamos do Raspberry Pi 5. O Raspberry Pi 5 deixou-me preocupado e feliz. Feliz porquê? Porque é espetacular. É, e preocupado. Calma, primeiro quero saber preocupado. Primeiras coisas más. Vamos tirar lá vou eu gastar mais dinheiro que não tenho. Basicamente é isso. Pronto, está bem. É que eu estive a ver os preços e tal e pensei, fogo, epá, vou gastar mais não sei quantos euros nisto, pá, não me apetecia nada. Eu para já estou bem, não sim, preciso. Sim. Mas ele parece ter sido feito... de propósito para mim. Para ele trabalhar como desktop, como eu costumo... O desktop não, como computador de secretária, como eu costumo fazer com o meu Raspberry Pi 400, o Raspberry Pi 5 parece bem mais promissor e permitir-me-á fazer coisas com muito mais desenvoltura e estar-me assim mais descansadinho. Mas, pá, dinheiro, pá, um gajo está sempre a gastar dinheiro nestas coisas, pá, eu não posso. Tudo nisto foi feito para ti, senhor Rancudo. Tudo isto e foi então, feito para ti. O que é que temos aqui? Epá, tem um CPU que é brutalmente mais rápido. Duas ou três vezes mais rápido, segundo o que eu ouvi dizer, dependendo das tarefas. Sim, sim. E sim, é no mesmo um CPU com um chip da Broadcom, mas é muito mais rápido. Além disso, o drive da GPU também é software livre, que é uma coisa aleluia. Que não era. Sim, esse era um dos meus engolos com o Raspberry Pi. E o facto do system ownership da Broadcom ser muito mais rápido e de haver agora um chip da Raspberry Pi para gerir todo o I/O da board, faz com que a plataforma seja toda ela mais rápida. Por exemplo, o chip do Wi-Fi de Dente Azul é o mesmo, mas como o resto do hardware é muito mais rápido, ele tem uma performance melhor. Sim, não está engasgado a tratar de outras coisas. Isto é espetacular. E pá, o maior downside, na minha opinião, é que ele não downside, tem o correct jack. Downside, Diogo? Downside? Sim, sim. Inconveniente. Tu é que és o pedante, eu não sou. Desvantagem. Tu é que és o pedante. Não, é pá, essa história de gajo ser pedante só porque é falar a língua, pá. Não, de facto, estavas a dizer, a maior desvantagem parece ser a que não tem o mini jack de áudio para fora, não é? Tens que confiar no HDMI para fazer isso. O que é um bocado chato para aquelas pessoas que usam Raspberry Pi para projetos em que, pá, tu não precisas de uma saída HDMI, por exemplo, precisas só de uma coluna de áudio para fora, não é? Sim, mas ou isso podes usar um uma porta USB. Ou... como? Há dongles USB, há interfaces de rede que são dongles USB e ligas lá e que têm portas de jack. Saída de áudio, portas de jack. Saídas e entradas. Pronto, mas são pronto, mais adaptadores, mais tralha. Não percebo se isso é uma vantagem ou uma desvantagem. É uma desvantagem, na minha opinião. Não ter o Courage Jack é uma desvantagem. Agora, uma grande vantagem, além do CPU ser e do sistema ownership ser bem mais rápido, é ter uma interface. E agora esqueci o nome da interface. Que bom! PCI, que permite basicamente que tu consigas usar um NVMe diretamente no Raspberry Pi. Estás a gozar. Estás a gozar. Precisas do adaptador, mas sim. Ah, preciso do adaptador. Olha, assim também eu. Mas não é preciso uma board nova para fazer isto, ok? Eu só pensei que era mesmo pegar no NVMe e espetar no Raspberry Pi assim por não, não por cabe baixo, lá. O NVMe assim. É maior. Os NVMe's são maiores. Há alguns SSDs mais pequenos, de M2, mas ainda assim não dá para pôr diretamente na board. Tens de ter um adaptadorzinho. Mas pena. Sim, antigamente não era possível. E é por isso que há um mercado gigantesco de placas filha, chapéuzinhos e plaquinhas, sim. e placas filhas, onde tu podes pôr o compute module e aumentam um imenso I/O do Raspberry Pi. Que continua a fazer sentido, porque esta porta não resolve todos os problemas que ter estas outras soluções permite. Em particular, do compute, as placas filhas para o compute module. Do chapéu, uhum. Sim. Sim. Até porque esses chapéus, todos eles baseiam-se no usar USB, não é? E aqui isto é muito mais rápido que usar o bus USB. Eu não percebo porque é que a malta da Raspberry Pi Foundation ainda não deu o salto e não substitui as entradas todas naquela placa por USB-C, por exemplo, para servir é para caro. Ecrãs externos, alimentação, transferência de dados, porque em vez é mais de estarmos caro, com o HDMI e não tem, e o USB-A, aquelas é mais coisas. Caro, é mais caro e não há uma compatibilidade 1 para 1. Ao que eu saiba, o USB-C também tem muitas das capacidades, mas tu nunca sabes que cabo é que vai ter capacidades, na verdade. Há uma série de problemas. E há também a questão de retrocompatibilidade, que é uma das coisas mais importantes para o Raspberry Pi, é manter o máximo de retrocompatibilidade possível. Pois, eu percebo, com todo o ecossistema. Eu imagino, por exemplo, um Raspberry Pi todo cheio de USB-C em vez daqueles vários interfaces diferentes, pá, que ficava mesmo muito mais compacto e muito mais simplificado. Ele tem um USB-C para power, pelo menos isso tem. Imagino que eles devem ter pensado nisso e as desvantagens eram maiores do que as vantagens. Sim. De qualquer maneira, vamos deixar nas notinhas uns artiguinhos com uns comparativos e uns testes da Raspberry Pi. Um vídeo do Jeff Geerling que explica tudo o que vocês podem esperar, que é sempre um gajo que é muito completo, é a referência maior nas coisas que diz, sim, e não tem, pá, não diz porno chachada como os outros, de modo que vão se entreter. Pronto. Vão lá ler os artigos, vejam o vídeo e comecem a pôr dinheiro do lado e tornem-se patronos para ver o gatinho. Exato, ponham dinheiro de lado para ver o gatinho nas emissões ao vivo e para comprar o Raspberry Pi 5. Pronto. Quando a próxima vez que ficarem indecisos em terem gastado dinheiro em comida ou em droga, pensem: ok, droga sim, mas gatinho também. Pronto, e Raspberry Pi 5. Portanto, droga, Raspberry Pi 5 e gatinhos. É a minha recomendação. Pronto. É isto. E resta-nos então dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Tiago Carronte, pelo Sr. Carrancudo Miguel, pelo Gato, é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Sr. Podcast. E até para a semana. O Gato chama-se António Galão, já agora, ficam a saber.